ele procurara sempre socorrer respeitoso e gentil. Isolado num canto do festim, Ibrahim Al-Mandeb observava duas entidades angelicais que conversavam com os presentes, fazendo anotações num pergaminho celeste. Em dado momento, aproximaram-se dele. Uma delas, das entidades, lhe perguntou: amigo, a que escola religiosa pertenceste na terra? A que devo a pergunta? Indagou por sua vez o beduíno. É que o senhor deseja conversar com um dos visitantes do lar celeste. Estamos anotando neste pergaminho, para a escolha do senhor, o nome daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Ah, respondeu o beduíno, não se preocupem comigo. Nunca pude consagrar-me ao Senhor e, com franqueza, ignoro por que razão estou aqui, já que não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Que fizeste entre os homens? Perguntou a entidade. Há que o Senhor me perdoe a desfaçatez, a desconsideração, mas nunca pude pensar mais intensamente nele, porquanto estava sempre preocupado em atender meus irmãos. Nunca pude cogitar das glórias, das grandezas do paraíso, porque o deserto estava repleto de sofrimentos e dores que eu procurava minorar. E vendo que o ancião começara a chorar humilde, a segunda entidade angelical adiantou-se: sim, meu irmão, evidentemente não podemos inscrever teu nome dentre aqueles que mais profundamente amaram o Senhor, mas inscreveremos teu nome como sendo de alguém que amou profundamente o semelhante. O beduíno agradeceu emocionado, enquanto os membros daquela augusta assembleia comentavam o estranho caso daquele espírito que nunca pudera consagrar-se ao Senhor porque estava demasiadamente interessado em socorrer os seus irmãos. Passaram-se momentos de expectativa. Todos aguardavam pelo momento solene da escolha do Senhor, quem iria conversar com ele. Então, um grupo de entidades angelicais penetrou o pátio engalanado, trazendo uma grande faixa luminosa que, aberta, revelou em letras garrafais o nome do escolhido: Ibrahim El-Mandeb. O Senhor desejava conversar com ele. Imagine, nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo, sobre nós apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine todos os homens vivendo a vida em paz. Imagine que não haja nenhum país, nenhuma pátria pela qual você tenha que matar ou morrer. Não é difícil de fazer. Imagine todos os homens vivendo o dia de hoje. Imagine que não haja propriedades. Imagine que não haja necessidades. Nada de ganância ou de fome. Somente a fraternidade entre os homens. Imagine todos os homens compartilhando o mundo todo. Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas não estou sozinho. Espero que um dia você se junte a nós. E o mundo todo viverá como se fôssemos um só. Precisamos de sonhadores, gente que quebra a rotina e aponta caminhos. Mas precisamos, sobretudo, de gente como Ibrahim El-Mandeb, que transforma o sonho em realidade. Estes são os gloriosos construtores do reino de Deus. Estes homens trazem as marcas do